Lado táxi, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera 1-0, lá torre 1-8, décimo meio, ajuste 1-0 no 5-1. Lado de Alfa, porta com obrigado, um abraço. Gol 273, solicita autorização 360 com fins, tem transformação Victor. Pronto, cópia? Afirmo. 360 com fins aprovado, rota via Upsilon 6, decola no zero, curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda, voa bridge ao interceptor oeste da aerovia, segue conforme. 5575, código transponder, controle opera em 199, decimal 8. Saída da El Leda, Brice, intercepta a Presulu, muda a linha. Decolagem da pista mesmo, curva direita, 5575, transponder, controle 1998, voo no 273. Faltam 3, chama quando plantar o puxa, Renan. Agora, 273. Torre, 1-8, é com uma meia dúzia, bom posto, galera. 2-8-6, grato. Pioneiro 3-2, tá baixado e travado. Confirme o trem de pouso. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 10 nós. 601 a linha 10. Pioneiro 32, solo altura 6, libera a esquerda, então boa noite. Sala 3603, 119.8. Sala 3903, controle salvador, câmbio de identificação. Desça para o nível 050 na chegada marca. Ajuste de altímetro com 0.5. Decola do 18, chame agora o controle em 198, bom voo. 98, obrigado. Esse é o próximo setor para iniciar. Estou com o Airbus que está finalizando o push, vai cruzar a retaguarda. Só um minuto. Passeio 597 para o SAC, com 217 a bordo, 5 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão. Base principal em ideal para ter o ponto de espera no 90. Quando lá a torre 1-8 decimal meio, ajuste 1-0 no 5 com 1. Índia, alfa do ponto de espera, 118.6, no 567, após o Airbus a retaguarda, está livre no 2, chame táxi. Solo, chame a meia 259, box 01, pushback acionado. Tem um Boeing da Gol no 2 que vai iniciar, o seu vai ser o próximo no setor. Ok, então estamos à sua escuta, obrigado. Salvador, SAM 3297, a linha decola cabeceira 10, 3897, 090099. A linha decola cabeceira 90, SAM 3297. da posição 3, para o estreito. Número 3 no setor, no 273. O meu amigo está aguardando. 3, 4. É, quanto é estimado? 15 minutos. Decola 23, chame controle 198, bom voo. 198, boa noite, obrigado. Boa noite, TAM 3897. TAM 3897, contato radar na decolagem. Para o nível 340 na Leda da El, após Leda, direto eu. 340 da El, Leda, depois de 8900. Índia Alfa até o ponto de espera 190, lá a torre 186, o ajuste 190 no 5, voo no 567. Poderia repetir novamente os dados, por favor? É. Mativo, bom voo. Melchané 6259, após o Bang na retaguarda, está livre no 011, chama o táxi. Ok, após o Bang na retaguarda, está livre o pushback, chama o táxi. São 3603, autorizada final do procedimento elétrico 3, deixa para 2, meu bem, altímetro no 01, reporte estabilizado. Colocado esfera 10, 0800, grau 2. 601, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 2. Passando a Recife 251, alternando 135251, 201. 9 para o táxi, 125 a bordo, Alcântara Galeão, 4 horas de autonomia. Leão, 152 e 4 horas? 125, senhor, 125, 4 horas, Galeão. Sim, táxi de Alfa, 18 minutos, pode esperar com a torre, ajuste, 10, 15, tem um bom voo. Já, seja. 1273, após o Avianca na retaguarda, tá livre, puxe acionar, chame táxi. Sente, após o Avianca, livre, puxe acionamento, voo 273. Decolou 33, chame controle em 198, bom voo. 198, já, obrigado. Paulo Salvador, muito boa noite ao TAM 3197, informação Vitor Galeão. Contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto EUT. Ok, 360 na da EL, Leda, depois EUT, no China 6259. Fechou meu potencial, 07, desculpe. Ah, ok, que ainda não possui um sistema, não, mas tem que aparecer já em torno aqui. Ah, afirmativa, não sei se escuta, obrigado. Paulo, gol 1-2-7-3, está com 1-7-5 a bordo, alternando com 3 horas e 30 de autonomia. PB, é 1-7-5? Afirmativo, 1-7-5. E Alfa, até o ponto espera 1-0, quando lá 2-6-8-6, ajuste 1-0-9-5, morro. 1-0-9-5, quando o ponto está aparecendo, 2-6. Gol no 2. possível dar presente o 6259 voar direto da EL? Autorizado, direto Leda. Ok, direto Leda, 6259, graças. Salvador, Polo 2, 7, 6. Autoriza, né? A Lima tem. A Lima tem, Polo 2, 7, 6. 567, chama agora o centro Recife. 126, décimo zero. 260, povo. Fala, C3606, boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07. Vento 080 graus, 4 horas. Mas a princípio aqui no nosso radar não é identificação não. A gente acredita aqui é um sinalizador ou um balão, mas pode prosseguir para decolagem, tá ok? Pode deixar.